Ρίζε πάρω και X3, σχόλου 10. Solo, Tanway 2003. Tanway 2002, número 2 para cópia, aguarde. Webjet 6720, copia. Pronto. Webjet 6720, autorizado Galeão, 340 nível, peso 1-4. Decola da 10, curva direita na saída da El. Com transição Blaze. Transponder 5571, no controle 1-9, decimal 35. Autorizar 340, Galeão, peso 1-4, decola 10, curva direita, Dial Blaze, 5571, no transponder, 1935, controle Web 6720. Webjet 6720, controle 1-9, decimal 35. 1935, Web 6720. Correto, São Francisco, puxa o acionamento. Vai chamar 6720. Então 8002, copia. Prossiga. Então 8002, autorizado Galeão, nível de voo 360, upper 1-4. Decola da 10 com curva direita na saída da El, transição Blaze. Transponder 5001 no controle 1-9, decimal 35. 8002, autorizado Rio de Janeiro Galeão 360, upper 1-4, Dial Blaze a subida, decolada 10 com curva direita. 5001 no transponder, 1-9-35 controle. 8002, correto, chama para o trabalho de estacionamento. Chamará. Controle Rio, Salvador, muito boa noite, Tracajá no 7. Já 1-7, ação de identificação, voe na proa de Mari para interceptar a chegada Mari, desse mantenha nível 070. Chegada Mari 070, Tracajá 1-7. Tango Whisky Bravo Zulu. Informe destino e origem. Chame Centro Recife 12685 Alterne 12545 Papatango, Uísque e Brasil. Transporte de enfermo, Papatango, Uísque e Brasil. Aguarde. Coordenação, mantenha a minha escuta. Informe nível que está mantendo. Mantém-se em condições visuais, nível 055, foi na praia do VOR de Salvador, Papatango Whisky Bravo Zulu. 3894 para prosseguir na descida. 3894, desça para nível 040, que é 3894. Para o 40, 3894. 6708. Está presente, autorizado ILS, seu glide, desça para 2010, ajuste 10-14, reposto estabilizado, web 6708. Para 2014, repostará estabilizado, web 6708. Já, 17, informe de cada. Momento 240. Gente. Alô, Salvador, Gol 925, portão 5, Sebeca, acionamento. Gol 925, autorizado, chame táxi. Câmara para o táxi, Gol 925. Tango Whisky Bravo Zulu, assina 3.0270. 3894, após ITAP, autorizado ILS é o glide da 1-0, desça para 12-10, ajuste 1-0-1-4, reposta avisado. Após ITAP, autorizado ILS X-ray direct, sem o glide, descendo para 2000, reportará estabilizado, tá, 3894. Tracajá 1-7, informo que manterá presente proa devido a sequenciamento Tracajá 1-7, aguardando reparação para final 1-0. Tracajá 1-7, ciente, está atingindo o momento 080, irá manter a proa aguardando reparação. Ciente, desce e mantém nível 040, Tracajá 1-7. Descendo para 040, mantendo a proa. Reduz a velocidade para 2009. Está mantendo, 2009, está 3894. Tracajá 1-7, reduz a velocidade para 2009. Reduzindo para 200, Tracajá 1-7. Localizador, objeto 6708. Gente, completo final ILS, tem um glide, torre 118, decimal meio, web 6708. 118, decimal meio, web 6708. Oi, Salvador, web 6708. Tá no localizador. Objeto 6708, continue a aproximação, reporte RV372 com trem baixo travado, a pista está molhada, descarregadinha no primeiro e último terço. A cabeceira está deslocada 90 metros, o vento 180 graus 4 nós, ajuste é 1-0-1-4. Fala agora. Web 6708. 6708, 7-3-4-5. Iniciou. 1-7-6-4, autorizado Brasília, nível de voo 360, é o Pesuru 1-7, decola da 10 com curva direita na saída Gole, transição Ofito, transponder 5576, controle 1-9-35. Autorizado Brasília, nível 360, a Pesuru 1-7, curva direita após saída Gole, transição Ofito, 5576, controle 1955. Olho 764, correto, chame pelo autor, puxa o estacionamento. Demora. Gente, vou ir na próxima, Vitor 368 inicialmente, o uísque Golf Oscar, deixa eu manter a nível 080, que é o mínimo da Cia Recife. Vai descer 280, não tem a 368. Vem a 89. Vou baixar a trafada, eu vi a autorizado 2010, ajuste 1-0-4. 2010, 1-0-4. Controle Salvador, é o 3560. Muito boa noite. Sente da informação, Vitor. Atingindo 110 na sua escuta. Na 3560, aciona a notificação, autorizado chegada a MAN. Inicialmente, desse mantém a nível 090. Descendo 090, chegada a MAN, perdeu o contato com o centro também. Informação, informo que o tráfego de precede está passando no Terra Vitor 366 Duna no momento, 6 milhas e meia à sua frente. Tracajá no 7, sente, após interceptar, pode ir embaixo? No setor Chamitax. Ok, após o gol, F6720 Chamitax. Gol 925 para o táxi, 1-0-4 a bordo, 4 horas de autonomia, terminando no Campinas. 4 completo final, ele é sem o glide, torre 1-8, é só o erro. 1-0-1-4, bom voo. Juliette Alpha Charlie, 1018 Lima, boa noite, obrigado. Tá, 3560 vai atingindo o 090. Tá, 3560, vê se mantém a nível 050. 10050, atenção, RNAV para 190, quando autorizado, voa Serra Vitor 366. 08 no solo de Salvador, agora em Salvador 51, livre à direita, chame 1219. Casal 17. Com a informação do controle, só aguardar a declaração para interceptar sinal 10, Tracajá 17. Agora prossiga, responsabilizado, Tracajá 17. Botará, Tracajá 17. O escopiote é referente de usuário setor, a polícia vestida por 040. Está ainda a 15 milhas fora da terminal Salvador. Decolada 10, primeira curva direita, saída agora e transição 11 no transponder 5575, sua 3629. Sua 3629, correto, pronto, para o estacionamento. Sim. Sério. 18,6, obrigado, boa noite. Tan 3894, autorizado o pouso. Autorizado o pouso, Tan 3894, persona 0. Para 2097, reporte, correção é Tracajá 17, é isso? Afirmativo, Tracajá 17. Tracajá 17, reporte, Serra Vitor 372, com trem baixo travado. Tracajá 17, está ciente, aguardando o pouso. 5, alterne 1, 2, 5, 4, 5, Índia Delta Papá. Papá Tango, Índia Delta Papá, copia o controle. Proceda. Chame Centro Recife, 12685, alterne 1, 2, 5, 4, 5. Quanto possível, estimado para pouso? 50 da próxima. 21 a 50, grata. Recife, 12085, alterne 1, 2, 5, 4, 5, Índia Delta Papá. 1285 secundária. 255, obrigado. 350, 3560. 560, desça para nível para 3000 pés, ajuste 1014, 3560, na próxima, aviso 366. Esse é um 3000, com 0014, lado já 366, aviso 366, está 3560. No solo de Salvador, agora 54, livre à direita, chame 1219. Na direita, tá 3894, chuva forte, aproximação final. Obrigado pela informação. Tracajá 7, está baixado e travado, não visual, ciente do pouso da TAM e guardando pista livre. Ciente, aeronave à sua frente, reportou chuva forte na final, ok? Tracajá 7, ciente. É, confirmando o solo. Confirmação, a chuva forte no terceiro segmento da pista, ok? Para o táxi, voo 1856, 62 a bordo, autonomia 3 horas 57, alterna Salvador. 856, táxi via Índia Alfa, quando na Charlie, torno no 8 decimal 6, o ajuste no 014, bom voo. Índia Alfa e Charlie, passando 286, voo 1856, 014. Olha aqui. Novo Salvador, 0382, para puxar bem questionamento na 1-1. Tá 8002, autorizado, chame táxi. Autorizado, chame na táxi, 002. Solo, tá 3894, livrou na 32. Tá 3894, táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Táxi autorizado via Alfa, vai mantém antes da Juliette, tá 3894. Apoa do Serra Vitor 368. 1014, 3 meu pé, Serra Vitor 368, isso é o que é. Juliette, para prosseguir. Aguarda, Ângela Juliette, web 6708. Para Cajal, Alon 7, no solo de Salvador, agora aos 5-7, tem condição de livrar a esquerda no hotel? Negativo. Então, seu livre na próxima à direita, ok? Vai chamar o solo 121.9. Bem-vindo a Salvador, Tracajá 17. Tracajá 17, 219. Levando a próxima direita. Para o táxi, web 6720, 153, 3:30, confins. Confirme, por gentileza, os dados. 6720, 153, 3:30, confins. Ciente, táxi via Índia Alfa, quando na Charlie, torno noite, decimal meia, o ajuste é no 014. Bom voo. Ponte espera 18:6, 1014, 6720, boa noite. Tracajá 17, me escuta? Me escuta. Tracajá 17, só confirmando, já livrou a pista. Afirmativo. Gente, Tracajá 17, informa que vai ingressar táxi via Alfa, aguardando na Delta para o cruzamento. Sim, chegou a 925, bom, livre decolagem. Web 76708, atente o táxi 09 da companhia, após ingresso Juliette, gate 04. Nas bandas de São Juliette. Web 76708, copiou o solo? Positivo. Após o táxi da aeronave da companhia, ingresso Juliette até o gate 4, web 6708. Então 3894, ingresso Juliette, gate 05. Ingresso na Juliette para o 05, tá 3894. Solo, boa noite, meu nome é 01, informação. Solicita 380 Galeão. 380 Galeão, aguarde a cópia com o 601. No 925 decola de Salvador agora aos 59, chame o controle 1 no 9 decimal 35, gol no 925. 935, boa noite, gol 925. Torre Salvador, boa noite, web 6720, ponte espera, pronto. Web, mantém a posição, web 6720. Vai manter, web 6720. Ano 925, contato radar da decolagem, saída agora, transição ao fixo, a nível 340. 340, gol, deu fixo ao 925. 002, táxi via Juliette, Alfa, quando na Charlie, torno no 8, decimal meia, o ajuste no 014. Bom voo. Aqui, 1 no 0014, táxi via Pátio Juliette Alfa Charlie, torre 186, obrigado, bom serviço. Continua a aproximação, tá 3560. Eu informo o ajuste 1014 no 0 no 4, o vento 120 graus, meia dúzia de nós. A pista está molhada, escorregadia, chove sobre o aeródromo. E aguarde a autorização de pouso, tá 3560. Aguarde a autorização de pouso, tá 3560. Autorizado pouso, vento 130 graus, 10 nós. TV pouso na 10, tá? 3560. Fogo 925, solicita pro 250 para evitar formações. Ciente, Gol 925. Boa noite, 56. Controle Salvador, boa noite, 56. Precisa manter a proa de decolagem e me dar informações. 56, contato radar na decolagem, saída PUCA, sua nível 370. Confirme, proa. Precisa manter a proa 90 e me dar informações. É igual no 856. Copia. Golo 601. Golo 601, autorizado Galeão, nível de voo 380, ao peso 14. Decola da 10 com curva direita na saída da EL, transição Blaze. Transponder 5005, controle 119, decimal 35. Autorizado Galeão, nível 380, via peso 10, decola da 0, curva direita da EL Blaze. Transponder 5005, controle 119, Golo 601. Bono 601, rota Pesulo 14. Rota Pesulo 14, Bono 601. Corre, chama pra agora pro estacionamento, Bono 601. Vai chamar, Bono 601. Paulo, Salvador pra casa 17. Web 6720, ali mantém. Ali mantém, Web 6720. Ao 03, livre a pista e chame o solo 121 decimal 9, tanto 3560. Livre a chama 219, tanto 3560. 18.8, alterne 1 no 3325 e solicite a mesa. 288-3325, boa noite. Whisky Golf Oscar 2 separadores mil pés, reporte localizador. Alfa, mantém antes da Juliette, rota 3560. Tracajá, 17 livrou. Gente, boa noite. Boa noite. Tá 3897, copia? Tô ligado. Tá 3897, autorizado autorizado Guarulhos, nível de voo 340. Via Peruíbe 50. Decola da 10 com curva direita na saída da EL, transição de NET. Transponder 5007, controle 119, decimal 35. Preso Guarulhos, nível 340. Decola da 10 com curva direita, saída da EL de NET. Intercepta uniforme 50, limite Guarulhos. O transponder 5007, 5007. Controle Salvador, hoje 19:35, tan 3897. Maior chama pronto para o estacionamento, tan 3897. Chamará. Tan 3567, correção, tan 3560, autorizado ingresso na Juliette para o gate 08. essa na Juliette para posição 08, atualizado, 3560. Fala o gol no 62, push pega vazamento 62. E minha matrícula? 1612, corrigindo, 764 da Gol, push pega vazamento no 62. Bolo 764, coordeno com a equipe de solo que após a passagem em retaguarda do Airbus da TAM, está autorizado o pushback acionamento. Chame táxi. Chamarei táxi, após o Airbus, 764. B6720. 0935, obrigado, boa noite. Boa noite, Camaré, boa noite. Controle, boa noite, Airjet 6720, decolado. 6720, vigilância 340. Vigilância 340-670. Whisky Bravo Zulu, controle Salvador. Prossiga. Confirmando o transporte em feira? Afirmo. Foi na proa da rotatória de Simões Filhos, desça para 1.500 pés, ajustado 1.014. Rotatório de Santa 1500, 314, Zulu. Luiz Golfió, complete aproximação, torre 18, decimal 6 dúzia. Isso mesmo, Golfió. 3629, autorizado, chame táxi. Autorizado, puxa estacionamento 3629. Então, 8002, autorizada a decolagem. O vento é 130 graus, 09 nós, o ajuste 1014. Teste livre de decolagem, 8002. Ação? Quantas milhas o 6720? Vou direto da El, ficaria bom pra gente. A El, direto? Direto. Whisky Bravo Zulu informa que Salvador opera instrumento, estamos com 5 mil de visibilidade e 1000 de teto. Confirme as intenções. Preparação para o ILS da 10, então. O Whisky Bravo Zulu é homologado na tripulação aeronave IFR? Afirmativo, senhor. Aeronave homologada e tripulação habilitada. Poderia repetir as condições? As condições são 5 mil com 1000. 1000 de teto, 5 mil de visibilidade. Beleza. O senhor pode nos retornar para o final? Bravo Zulu, curve à direita, proa 155 para interceptar o localizador. Desça para 2000 pés, ajuste 1014. Direita 155 para 2000 pés, ajuste 1014, Zulu. Solo, Golo 601, posição 03, pushback está na aberta. Autorizado, Samitax, Golo 601. Baixa uma aprovada, Golo 601.